Pessoal, eu não confio em mulher na polícia. Você nunca viu mulher policial ir para uma área de confronto, para uma favela no Rio de Janeiro submorro? Vocês podem reparar isso. Nenhum estado do Brasil você vê mulherzinha policial de rabo de cavalo indo com um fuzil, com uma pistola numa favela. Quer seja no Rio de Janeiro, quer seja em São Paulo, em Santos. Teve recentemente aí, quase um ano atrás, né? Aquele caso de Santos, não me parece. No litoral de São Paulo, que mataram um policial da rota, todos os policiais que foram lá vingar, né? Só foram vingar porque foi um policial que morreu. Se fosse um cidadão comum, eles não iam vingar. Todos os policiais que foram lá vingar a morte do cara da rota eram homens com fuzis lá de noite. Não tinha uma mulherzinha de rabo de cavalo. A mulher de rabo de cavalo só vai pra polícia, pessoal, pra ficar servindo de propaganda, tá? Pra ficar em zonas turísticas. No Rio de Janeiro é assim, tá? Só vê mulher em zonas turísticas, que a violência é baixa. Violência armada, por exemplo. Agora, em favela, para subir, para coibir roubo de carro, tu nunca vê mulher subindo em favela. E eu, pessoalmente, pessoal, toda vez que eu passo perto de uma viatura e eu vejo uma mulher de rabinho de cavalo dentro, eu falo, pô, como é que alguém consegue se sentir seguro com isso, cara? É uma vergonha, cara. Não tem como uma mulher brigando com um homem em idade militar, dos 18 aos 38 anos, não tem como ela sair melhor, pessoal. A não ser que o cara esteja desprevenido e a mulher tenha alguma noção rara de jiu-jitsu e consiga dar uma chave de braço nele, mas é muito difícil, pessoal. Isso são raras situações. Até porque, por exemplo, se vocês não sabem, o seio da mulher é muito sensível. Então o cara dá um murro, dá uma cotovelada dali, ela vai sentir dor, vai se abaixar. Então, assim, mulher muitas vezes não tem capacidade, pessoal, de bater de frente com um cara que seja uma ameaça para você. Pular muro com coisa pesada, os próprios peitos atrapalham. Eu acho muito engraçado que tem caras de direita, né, que adoram falar: não, realmente, homens e mulheres são diferentes, o físico é realmente diferente e tal, a biologia. Aí tu fala: é, realmente, uma mulher não poderia ser policial. Não, peraí, não, aí não, aí já é preconceito. Quer dizer, o cara reconhece que a mulher tem limitações físicas comparado a um homem, mas ele acha normal uma mulher ser policial. Ele confia a segurança numa mulher que tem 60 quilos, 59 quilos, que não consegue correr com um homem em idade militar, que não vai pular um muro para procurar o cara que acabou de te assaltar, fazer alguma coisa. Eu vejo muita hipocrisia, né? A gente viu recentemente, naquele caso do Goiás, se não me engano, da mulher, dos policiais que entraram na casa de um cara por engano, e a mulher ficou apontando. Todos os outros policiais já estavam relaxados, já sabiam que o cara não era uma ameaça, e a mulher continua apontando a arma pro cara. De uma maneira grotesca, pitoresca, ridícula. Por quê? Mulher sabe o que eu acabei de falar. Ela tem limitações no corpo, cara. Ela sabe que ela perde no mano a mano para um homem fácil. Então ela estava segurando a arma como se fosse uma criança ali. E olha o perigo que é você dar mão numa um ser totalmente descontrolado como esse, cara. Não dá. Não dá, pessoal. Isso é um fato. E outra coisa, toda vez que tu vê uma mulher na polícia militar, é menos um homem trabalhando, pessoal. Sem contar, como eu acabei de falar, é a cidade mais perigosa, mais insegura. Se tu passa do lado de uma viatura da mulher, tu sabe que essa mulher tira uma vaga de um homem, não passou pelos mesmos testes, ou passou por testes bem abaixo do recomendado, tá? Todo mundo sabe disso. Quem conhece a polícia militar, essas coisas, sabe disso. Toda vez que a mulher vai fazer um exame físico, é rebaixado os padrões. Então, em vez de ela levantar 80 quilos, ela levanta 20 e os caras aprovam. Então, assim, tu sabe que aquela pessoa não tem competência para estar ali, muitas vezes, né? A não ser que seja uma pessoa extremamente rara, uma pessoa que seja fisiculturista, uma mulher que seja fisiculturista. De resto, a maioria delas não consegue levantar o mesmo peso que um homem, não consegue pular a mesma altura que um homem, tá? Isso é claro, isso é até formal. O exército mesmo já rebaixou os testes para a mulher. Então, assim, olha como a cidade fica mais insegura. Tu acha que uma mulher que teve uma altura para pular de um muro rebaixado, tu acha que ela vai pular de um muro para pegar uma pessoa que acabou de te assaltar? Não vai. Mesmo que ela queira, não vai. Tem as limitações físicas, como eu falei, o peito vai atrapalhar, o corpo físico dela é diferente do homem, isso dificulta na hora da corrida, na hora da caçada, isso é biologia. Então você vê ali que é uma pessoa que pegou uma vaga de um homem, provavelmente o chefe dela é uma angina, né? Tem muitos caras dentro da polícia militar, que bota essas mulheres para trabalhar dentro de ar-condicionado, no ar-condicionado, servindo café, porque não tem risco nenhum. Você ser policial e ficar dentro de um quartel servindo café, não tem risco nenhum. Risco é o cara que ficar na viatura passando nas favelas, Parque União, Avenida Brasil. Esse cara fica inseguro. Ou em São Paulo, que ele passa lá naquele lugar lá do Racionais MC, lá aquelas porra de diadema, essas porra aí. De resto, cara, ficar dentro de quartel é a melhor coisa que tem. É o melhor emprego que tem. Depois que eu comecei a entrar no nosso meio e ter essa mais consciência de gênero, eu me sinto muito mais... Eu chego a estar irritado quando eu vejo uma viatura que tem uma mulher dentro. Porque eu sei de tudo isso que eu falei nesse vídeo agora. Além de estar tirando a vaga de um homem, rebaixando os testes que ela fez. É ridículo você precisar de uma pessoa de rabo de cavalo para garantir sua segurança. Bom lembrar também, isso, esse negócio de mulher na polícia vale para os conservadores retardados, né? Como eu falei há pouco tempo, que defende arma para mulher. Mulher, pessoal, vou botar de novo a imagem aí da mulher, da policial de Goiás. Mulher não tem preparo para ter arma de fogo. Mulher é um ser, todo mundo sabe o que eu tô falando agora, adora inventar vitimismo. Quantas vezes você vê mulher falando que, ah, eu fui na rua e um cara ficou olhando pra minha bunda. Tu quer dar arma pra uma mulher dessa? Pra quê? Pra ela te dar um tiro no meio da roupa que tu olhou pra bunda dela? Tu acha concebível, o seu maco conservador, a mulher dar um tiro num cara só porque ele olhou pra uma bunda de longe? Ah, isso é um exagero, R90, você tá exagerando. Pega o exemplo daquela porra, daquela, não sei o que, Zambelli, Carla Zambelli, deputada bolsonarista. E o cara encostou nela, ela puxou a arma letal e apontou pro cara. Inclusive, esse vídeo foi um dos vídeos que dizem que fizeram, graças a Deus, o Bolsonaro perder a eleição. Pra ele deixar de ser mangino, parar de apoiar arma pra mulher. Foi exatamente uma mulher segurando uma arma que fez ele perder a eleição, segundo alguns especialistas. Foi, acho que isso foi uma semana antes do segundo turno. Que fez muita gente falar, não, essa gente é maluca. Dar arma pra mulher, pessoal, é atestado de burrice. Já se tem alguns vídeos... Também é o caso daquela passageira do Uber. E ela viu o motorista que estava levando ela para casa, viu ele entrar numa rua, saindo da rota. Ela abriu a porta do carro, pessoal, e se jogou do carro em movimento. Teve fratura, se machucou toda. Foi notícia isso. Imagina se essa mulher tivesse uma arma. Ela ia sacar a arma ali no banco traseiro, ia atirar no motorista pelas costas, e o cara nem ia saber por que ele morreu. E ele mostrou lá, teve processo e tal, ele só foi pegar um desvio porque tinha trânsito na frente. A mulher achou que ela ia ser sequestrada, o cara ia estrufar ela, só porque o cara entrou numa rua que não tava na rota. Como é que tu vai dar arma pra um ser desse, pessoal? Qualquer homem ia falar, meu amigo, pra onde tu tá indo? Ah não, só tô pegando um desvio aqui, ó. A mulher, ela preferiu abrir a porta do carro, malandragem, e se jogar do carro em movimento. Do que perguntar pro cara, de novo, porque ela sabe que ela não tem força para lidar com o homem. Então ela prefere, se ela tivesse uma arma, matar um cara inocente, do que bater de frente com o cara. Como é que tu vai aceitar seres como esse na polícia, ou dar porte de arma para esses seres? Explica. Então assim, é o que eu falo, pessoal, só doente defende arma para mulher, cara. Esse é um dos motivos de eu ter abandonado o bolsonarismo, conservadorismo, por causa disso. Esses caras são muito, muito boçais, cara. São jumentos mesmo, burros. E eu, no passado, apoiava isso, cara. Ah, a mulher tem que ter arma pra se defender. Se defender do quê, cara? 90% dos crimes são contra homem no Brasil. Homicídio, assalto. Vai tomar no cu, cara. Isso emana muito conservadorismo na mente do cara. O cara esquece os dados. Que nem Paulo Cogos. Os caras inventam umas teorias. Ah, a mulher tem que ter arma pra se defender do quê, ô mamaco? 96%, 93%, eu acho, se não me engano. 93% das vítimas de morte no Brasil são homens. Pra que tu quer dar arma pra mulher? Então, assim... A gente tem que começar a ter mais consciência de gênero. Ou seja, o homem tem que aprender que o homem se fode, o homem se ferra na sociedade. Senão as coisas não mudam, né? Então deixe sua opinião aí, comente, que eu sempre vejo comentário, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Valeu!